agosto é meados de estação. Vejo sobras de queimada e fumaça no espigão. Lavrador tombando terra, dá de longe a impressão de losangos cor de sangue desenhados pelo chão. Terra tombada é promessa de um futuro que se espelha no quarto verde dos campos, a grande cama vermelha, onde o parto das sementes faz brotar de suas covas o fruto da natureza, cheirando a criança nova. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Terra tombada é criança deitada num berço verde, com a boca aberta pedindo para o céu matar-lhe a sede. Lá na fonte, ao pé da serra, é o seio do sertão. A água, leite da terra, alimenta a plantação. O vermelho se faz verde, vem o botão, vem a flor. Depois da flor, a semente, o pão do trabalhador. Debaixo das folhas mortas, a terra dorme segura, pois nos dará para o ano novo parto de fartura. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente venha lhe cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, e em meu peito você plante a semente do amor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor.